Agora sim, minha DJ, o bagulho doido vai começar. E mais uma sexta-feira na nossa quadra do Benzão. Joga todo mundo a mãozinha pra cima aí. Isso, joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha. Vai! Bota batidão, batidão, batidão, batidão. Gime gostoso pra mim, vai. As piores de cada bairro. Gime, gime. Bichos, são dos bichos. Paradas, desde suas patas. Tirados, entre os sapatos. Do cidadão civil. É rock sem fim, mano. Fungas, que habitam minhas fungas. Ou se habitada, sempre estrada com ele peluda. Vou te fuder. Porque aqui na faixa terra só bicho santo. É que vai ter. Isso, vai deixando na batida e vai fazendo caqueado. Vai fazendo. Vai no caqueado. Vai no caqueado. Vai no caqueado. Bora começar. Já começou, minha GG. E ela, ô. Isso, ela, ô. Passa por cima da cabecinha. Do jeitinho que você sabe. O Alaô chegou. E a Maiara vai detonando. Bora, Alaô. Vai no caquinha. Vai no caquinha. Bora começar. Bora começar. Bora começar. Joga tudo. E grita. Já, já. Não para. Sacode. Quem tem amiga sapatão aí faz barulho. Quem tem amigo viado dá um grito. Minhas piores de cada bairro. Mostra como é que é. Mostra pra mim como é que faz. Joga tudo, vai. Joga tudo. Bucaquia. Bucaquia. Vai. É o seguinte, vai. Só quem é pitbull agora. Vai. Isso. Vai. Tu é pitbull? Vai. Late. Vai. Vai. O caqueado do pitbull. Vai. Pega agora, vai. Vai. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Pega tudo. Toma de caralho, toma de caralho, toma de caralho. Vai. O bagulho todo que tu quer. Ela, joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima, joga, joga. 3, 2, 1, vai. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora na moral. Você quis ir... Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau, não era... Joga, joga! Sal. Então, fogo no parquinho. E é muito fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho. Tá pegando fogo no benção. Do jejinho. O bagulho tá fluindo com batidão diferente. O bagulho tá doidando, vai. Mas é o seguinte, PG. Ela já curtiu o bagulho doido. Ela tem maior pinta. A maior marra de bandida. Igual a Jaque Mello ali, ó. Mas quando toca essa daqui, ó. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão. E aí, yes. Duvidas, não sobrepõe a paixão. Dá um pouco de tesão. Encontramos na cama. Solta a voz e diz, vai. Nenhuma grama de medo de dar. Tão pouco consigo disfarçar. E o amor que sinto. Meu parceiro Rai, o cafajeste, ele. A equipe, os piores de cada bairro. Se me liga, já quer. Elas, eles. Tudo é. Solta a voz. Querer. E canta assim. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu. As solteiras gritam. Como gritar? Grita, vai. Não vou dormir, que te desejo. Você é o meu par perfeito. E você é? Você é o meu par perfeito. Mas eu quero saber o seguinte. Quem é do Pai Sandu, joga a mãozinha pra cima aí. Quem é do Clube do Remo, joga a mãozinha pra cima. Isso. Os gemistas, faz o sinal da remoçada aí pra mim. Balança pro lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Isso. Balança. A minha torcida do Pai Sandu. Coloca a mãozinha pra cima aí. Faz o T. Faz o T, faz o T, joga a mãozinha, joga pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Fala o acontece, faz o caqueado, faz acontecer o caqueado, vai. Caqueado, faz o caqueado, vai de jeito, vai. Caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caqueado. O meu parceiro Rildo dos Humildes, os Humildes da Pedreira, meu parceiro Maico, o Luke Canelada, pega as cachorra, o Miguelinho, vai, vai, cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega ela, pega, pega, pega, pega essa cachorra, joga o anzol, e puxa o carretel, joga o anzol, e as meninas, meu, meu, joga, que é, meu, que joga o anzol, meu, joga, que faz, meu, joga, carretel, joga, puxa, joga, o meu parceiro Patori, joga. Ei, Patori, você é o rei do cabaré. Sal, sal. Faz caras de mal. Talarica, talarica, talarica, talarica, talarica, talarica. Quem nunca teve uma amiga talarica aí, mano? Bora, Raulzinho. Joga tudo. Joga tudo. Joga tudo. Joga tudo, vai. Bota fogo, DJ. Então fogo no parque, então fogo no parque, então. Let's go! Parque, então. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Tu vai beber da minha bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da BBB, toma, mano! Toma de cara, toma de cara. Vindo gingado, caquinha! Vindo gingado, vai! As mulheres solteiras agora vai olhar com aquela cara de safada. Isso. E vai fazer o caqueado no pique de moleca doida, com a mãozinha na boquinha. Isso. Dedinho na boquinha. Ai, ai, ai. Isso. Isso. Isso. Vai de jeito. Meu mano, é tudo ao vivo. Vai! Faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão, faz a dança da sapatão. Vai, bebê! É a dança do viadinho, a dança do viadinho. É a dança do Chaguinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho, é a dança do viadinho. A dança do viadinho. Atenção, meninas! Atenção, meninas! Atenção, meninas! Atenção, meninas! Atenção, meninas! Segue o baile agora! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, vai, minha DJ! Na moral! Vai, DJ! Joga! Vai, fogo! O aniversário do DJ Frank! Fabuloso! Tem passeio pra Salinas dia 25! Pode falar com a Jaque Mello! Bora, Jaque! Ela quer dar pra bandido, ela quer dar pra bandido. Ela quer dar pra você. Ela quer dar pra bandido, mas ela quer o seu envolvido. Ela quer dar pra bandido, ela quer o seu conselho. Ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Joga! Agora eu sou solteira, agora eu sou solteira. As mulheres solteiras, gente! Peraí, minhas DJ, peraí. Bota pra endoidar, bota. Não complique. simples. Só fazer. Me diz aí, diz aí. Um mais um. Menos você. Sou eu. Vou viver o meu amor. Solta a voz, vai. Você me perdeu e agora chora. Canta. Falou, Gil, não chega, mano. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o que, gente? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Diz pra mim, vai. Vem na academia, eu malhei. Vem a volta por cima e hoje te mostrei. Meu novo namorado. Os cinco namorados. E a parceira Lili. Das meninas rock sem fim, mano. Que eu ia. Canta, vai. Voltar. Tá foda. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Segurança, por gentileza. Aqui na nave, por favor. Só pra controlar uma situaçãozinha básica. Um dia você vai ligar. Um dia vai me procurar. Um dia você vai saber. Vai entender. Um dia, mano. Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha. Os meus meninos do Ponte vieram hoje, né, mano? Vai e desaparece. Pode crer. Mas quero te ver. Toda quarta o Justine comigo, fechadão. Diz. E agora, mano? Quando eu te vi, gostei. Quando eu te vi, gostei também. E a cantada que eu te dei, não sei. Mano, estava tremendo. Tu tava tremendo. Calma, você foi. Muita calma nesse momento. Quando foi te beijar, os meus humildes. Te abracei. Te amei. Naquela noite falamos de estrelas. E a rapaziada de Marituba. E aí, Andresa? Você me pegou. Tá parada, Andresa? Canta assim, vai. O tamanho do nosso amor. As piores dizem. Assim. Te amo tantão assim, ó. Vai! Mas é o seguinte, minha cheia. Tá na hora disso aqui. DJ Maiara Barreto. A DJ do rock sem fim, caralho. Ei, minha DJ. Eu quero ver as meninas descendo de mocinho. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Já de Gisele. Valeu. Ela em Silva. Mozão, quer me chamar de cachorro? Logo tu quer me arrastar? Oh. Mozão, quer me chamar de cachorro? Logo tu quer me arrastar? Fala a verdade, esbana. Fala a verdade. Fala a verdade, esbana. O Gil é o que, minha gente? Que o DJ Guga é o cachorro da tua vida. Que o DJ Gil é o cachorro da tua vida. Bora, Gil, bora, Gil, bora, Gil, bota pra endoidar. Férias de verão é rave no baile do 12. Droga aí hoje. Tá todo mundo louco hoje. Aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. Aí não dá pra passar. Ei, Patori, você é um mito, mano. Chama Felipe da Caju. Bora, Felipe. O que acontece no Benção, Felipe? Morre no Benção, tá certo. Isso. Mas é o seguinte, ó. A parada é essa. Faz o seguinte, ó. A parada é essa, hein. Cai devagarinho, tá embaixo. Vai embaixo, vai embaixo, O talentinho, o talentinho. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Tio Is, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a vida pro pai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando. Vai no chão, quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, à vontade. Só não pode ligar, dizendo que tá com saudade. Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, à vontade. Só não vale. Vai se tratar, garota. Vai se tratar, garota. Sai da minha porta. Rasgou minhas roupas. Queimou 12 malas. E eu tava de boa, cheia de história. E agora chora, chora. Tu tá chorando, chora, chora. Mas é o seguinte, safadinha, chora. Tu mete o chifre no teu boy, né? Chora, mas tu não quer que ele meta o chifre em ti, chora, chora. Tu é bem esperta, chora, chora. Mas acontece o seguinte, Gil, chora, chora, chora. Tu sabia, chora, chora. Que golpe trocado ou chifre tocado não dói? Chega com sua amiga, me dá um abraço e diz que me quer. Confia na amiga errada, ela já me contou, sabe como é mulher. Na minha frente paga que me ama, que tá apaixonada e não tem mais ninguém. Pelas costas ela dá pra outro, quando diz que ama eu digo também. Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói. Cê diz que tá comigo, eu finjo que acredita, falsidade consumiu nós. Joga tudo! Golpe trocado não dói, golpe trocado não dói. Cê diz que tá comigo, eu finjo que acredita, falsidade. Não dói nem um pouquinho. O Bruninho dá maior valor. E Bruninho? Nesse momento, você no seu quarto, com polidense, com a sua garota, você vai chegando meio que de mansinho, vai fazendo aquele strip. Por isso que ela é na fita, mano. É do clima, é do jeito. Joga tudo, joga tudo, joga tudo. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. Tô solteira agora. DJ, tu... Bora, Kelby. Senta na boca. Joga pra cima, meu mano. Na boca, senta na tua pira. É assim que tu gosta, gente. Conexão RDF, sou Marquinhos. Tô de pente alongada, as bichinhas ficou afim. Da fuga na blazola, os moleque que escama. Ela gosta dos 17 dos boizinhos da pirocona. Ela gosta dos 17 dos boizinhos da pirocona. Vai de marola, que acabar com a minha fé. Diz aí, vai. 17 anos comigo no tempo. Minha parceira Gabi Perigosa. Quietinho. Equipe Whisky Choptel. Acho que eu Passou de 18, qualquer. Passou de 18, qualquer. Eu tô na pista e vou tumultuar. São exatamente 6 horas da manhã e a tua língua já começa a girar, né? Tô sabendo. Isso. Muito cuidado, mulher. Muito cuidado, mulher. Mulher. O golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe só escuta assim. Cai quem quer. Vai, DJ! Ela chegou de vestidinho com salto alto no pé. Ficar com homem, com mulher na rocha, ela bateu embaixo. Que isso, que mina do caralho. Que isso, que mina do caralho. Essa daí representa, observa ela que tu vai ver, vai. Concentra, menina bogueta, segue e representa, vai jogando a bunda dentro. E rapazes de Marituba, obrigada pelo carinho. Segue tu aguenta. Os meus meninos do põe. Experiência. Concentra, menina bogueta. Vai sentando. Vai doidão. bebê em câmera lenta. Quem demora ou manda, quem não tem obedece. Ela só viaja e senta no colo do chefe. Gosta do fundo do cinho, dentro do barraco, cheio de... E agora, minha gente? Ela quis sentar pro chefe. Maiara. Tá com bora lá na boca. Pegou aquela surra. Deu uma surra de Jojo. Let's go! Quer sentar pra zona toda. Vai, vai! Ela quis sentar pro chefe. Tá com bora lá na boca. Deu uma surra de Jojo. Que mocinha. Tá pra zona toda. Vai, doidão. Mete mamá de bandido. Bora, Gil! Sai comigo e pra levar eu pro caô. Chega, pede por favor, então. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, pede chamando de amor. Pede que eu te dou, então pede chamando de amor. Pede... Nesse momento ela chama o cara até de amor. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias delas. E ela vai... Solta a voz e diz agora. Não me queria. E agora, mano? Cara, quer me dar pé, pegar só por... Joga! Valor acontece. Cadê minha GDS, ela? O brinquinho que anda de PT. De PT, mano. Se teu ex não te quis, tem quem queira. Povo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal deu tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira. Vem, bebê. Se eu não quero me meter na relação, mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostra pra ele que hoje tu tá bem demais. O segredo. Joga tudo e diz agora. Você chuta o balde, nós mete o louco. Sede é de baile. Pensão é louco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Obrigado, obrigado. Joga tudo, vai. Se tem as piores de cada bairro, também tem os piores de cada bairro. Respeita os caras, mano. Se prepara, que eu vou te botar. Se prepara, toda pra sentar. É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar. Só uma entrada pra... Chique, tu gosta. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Diz aí. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei um... Vai, minha GG. Coisas da vida. A minha ex quer virar minha amiga. Ela tá de brincadeira com a minha... O que ela é, mano? Idiota. Fala mais alto. Idiota. De novo. Idiota. Como é que é? Idiota. Tomou chifre pra caralho. E quer sentar. Minha piranha. Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Tomou chifre pra caralho. Vai sentando. Na minha piroca. De mocinho. Pra caralho. Vai doidando. Na minha piroca. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonézinho pra trás. Resenha Lanches. Mochila nas costas, radinho na cintura. E bonézinho pra trás. Só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás, só caçando. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada, se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrado. Nem você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Minha DJ, isso é benção. Isso é nosso óculos sem fim. Já, já vai começar o desgraçado sem coração. DJ Gil, e a gente vai tocando assim. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Desce até o chão, desce até o chão, desce. Essa tá um show. Essa tá um show. O que Alexa mandar? Todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar? Vai minha GG fazer. Dá uma tremidinha. Todo mundo vai fazer. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Dá uma tremidinha. Vai no gingado. E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana. Porque na minha cama tu tá falando que me ama. Diz, bebê. Aí, Gil. Como é que é, mano? Isso é seu passatempo, passatempo. Passa tudo, vai. Passa a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Mas passa lá em casa, mano. Passa lá em casa. Abandonado dentro de um apartamento, ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado, porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Sofrendo, tá? Ela não tá me atendendo. Solta a voz e canta assim. Oh, baby, me atende. Atende, mestre. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Assim, DJ. Aí vou contigo onde for. DJ Alá. Que falta algo em mim. O compadre das mixagens. E desde que eu descobri. Vai curtindo de mansinho agora. Preciso estar com você. Tu vai comigo, Gil, vai. Mixagens. Não consigo mais viver sem o teu amor. Eu procuro um motivo para te encontrar e te dizer que eu te amo. Amor, todo mundo sabe que eu sou louco por você. O que eu sinto é tão forte, não dá pra esconder. Realmente quero demais. Minha paz. Um, dois, três, vai! Isso é do tempo, né? Da época. Só quem curtiu vai lembrar assim, gente. Essa licença me deixa louco. É a distância que me faz chorar. Eu estou me sentindo só forte. Eu não queria te dizer goodbye. Mas eu preciso te dizer, escute. O meu parceiro Patrick Canelada, mano. O seu nome eu chego toda noite. E aí, Patrick? Como eu preciso ir. Tamo junto, meu brother. É tão longe, estou. Vem me encontrar. Vem me buscar. Vem me amar. Estou aqui. Penso em você. O nosso amor não acaba assim. Eu te desejo. Um beijinho, mano. Canelada, tá juntinho, minha gente. Joga! Go, go. Go, go. Go, go. Go, go, go. Depois dessa tem Gil. Bora, Gil. Bora, Gil. E aí, Patori, mano? Ele é canelada, ele é canelada. Ele é canelada, ele é canelada. Toma canelada, toma.